que é fácil, finjão. De brisa bebe, pede a noção. Por isso é necessário tá em atividade. De complemento eu mando um salve. Quando olha pra nossa, vê louco de longe. Fica na enquete se vem. Tudo bem, tamo aqui tentando, agilizando, corre também. Eu tô com minha broca no canto climatizando. Rap tramando uma pá de plan. Sigilo e cautela essa city que te confunde. Cê mostra, perde o case. Onde a rota impede o base. Cê não dorme pronto, engole a lorota que te enquadra nas leis. Na tela, mídia te molda, é fácil influenciar. Tu trampa sem grana e percebe que serve de solda pro verme se levantar. Eu já me desprendo, acendo e sei que vou conseguir. Meu rito não te aconselho, só assim não posso mentir. Louco de dia, torci pra noite na pilha pra subir. Sua família manda irmão, brinde aqui louco a tradição. A pampa na madrugada de fila, fiz um gin, né? Não sou drug dealer, ligo quem quer, brinde a lealdade. Quem faz de verdade, não é só tatu, snapback. Falta essência, química na track, leque. Pra esse feedback, pra esse pad break, E Carlos MC de neck, sou da massa, um brinde quanto bonde cresce. Ei, hey, os irmão aqui é benção. Vem de blunt, rapa, sou Sansão. Shot, jack, o beat bate tensão. Mais um drink e fico loucão. Mas não pensa assim que é fácil, finjão. De brisa bebe e pede a noção. Por isso é necessário tá em atividade. De complemento eu mando um salve. Os filhos da rua, seu filho da puta. Nem crime, nem creme, não falta atitude, nós vem. De quem é amigo na hora do perigo. Correu comigo, não foi só mais um daqueles. Se tem que chegar, isso Maria. Sabe encostar, não vai ficar arrastando. Aqui é assim, Joe. Eu sei onde estou e assim eu vou, oh, oh. Contraria sua maldição. Bons presságios pro meu povo emana em forma de som. E o som que se torna uma oração. Tão bom com som, tão vivo sem som. Tradição é agradecer, maior bênção foi meu filho. E não me acertaram quando apertaram o gatilho. Tô vivo ao vivo, dos números sou contradição. Bênção, bênção, bênção. Ei, hey, os irmão aqui é benção. Vem de blunt, rapa, sou Sansão. Shot, jack, o beat bate tensão. Mais um drink e fico loucão. Mas não pensa assim que é fácil, finjão. De brisa bebe e pede a noção. Por isso é necessário tá em atividade. De complemento eu mando um salve. Sabemos que a verdade vai prevalecer. E se for pelo rap, eu tô junto com você. Dentro da minha visão, na quebrada sangue bom, as tech tão a milhão. Então veja bem você, olha que situação. Enquanto a tela te educa, eu tô na rua truta, só quem manda o pum. Focado no sigilo, mantenho o movimento vivo, eu sei que ainda é tempo. Ei, hey, os irmão aqui é benção.